Era uma vez, vou contar pra vocês a história de três tristes tigres lá no xadrez. Eles comeram três pratos enfeitiçados com 30 trigos e se transformaram em três gatos. E pra terminar com o feitiço, eles tinham que pronunciar essas frases assim bem seguidas, sem se enrolar. O potro Pedro, potro Pedro, potro Pedro, potro Pedro. A pedra preta, pedra preta, pedra preta, pedra preta. A pátria prata, pátria prata, pátria prata, pátria prata. O Pablo é Pablo, Pablo é Pablo, Pablo é Pablo, Pablo é Pablo. Era uma vez, vou contar pra vocês a história de três tristes tigres lá no xadrez. Como nunca conseguiram pronunciar as frases do feitiço que era um dia amargar, tiveram de se contentar em nunca mais rugir, e ao miado se confinaram sem nunca disto poder fugir. Então todos foram soltos, porque agora o que eles são, ao invés de três alegres tigres, três tristes livres gatos são.